Átila, qual que é a importância de um torneio como o Interuna para a formação do aluno universitário hoje? O esporte ele é importante para a formação da pessoa, não só do aluno universitário, na medida em que ele estimula o trabalho em equipe, ele realça valores coletivos, a importância da dedicação, do preparo, do planejamento e de todos os valores humanos que estão empenhados num esporte coletivo. Então, um esporte como o futebol, ele pode trazer isso tudo para as nossas pessoas, para os nossos alunos, né? Então, nessa medida, ele é muito importante para a UNA. A gente tem que considerar também a importância da integração dos cursos, né? São 40 times, mais de 300 alunos participando, então isso gera uma integração num ambiente muito agradável, num ambiente descontraído e reforça o espírito universitário, não é? Reforça a alegria e o entrosamento dos alunos e faz com que isso dê mais motivação ainda para continuar a trajetória acadêmica. Já são vários anos já que a gente promove o Interuna, e a cada ano ele melhora um pouco, nós temos mais times participando, jogos melhores, um espírito esportivo ainda maior, não é? Nesse ano de Copa do Mundo ele tem um gostinho especial. Então nós ficamos muito contentes com o resultado da Expo UNA. Todas as partidas foram disputadas, poucos WOs. O relato dos árbitros é que nunca em nenhum Interuna foi tão. O fair play foi tão valorizado. Pouco número de faltas, pouco número de brigas. Então o Interuna desse ano foi um sucesso. Repórter Graziele Lopes.